a sorte é falta de fé, assim que é. Se liga, Zé, malandro é malandro, mané, mané. Você é você, João, eu sou eu, então sendo assim, ladrão maior é Deus. E não dá batalha, vou seguir a caminhada, vou prosseguir. Tô protegido por zumbi, com Jesus Cristo não vou cair. Digo, repito e rimo, convicto. Quem vive da migalha do salário mínimo. Cuidado com o político, ele traz perigo. Inimigo extermina, queima de arquivo. Haga porque pura, continua a rima. Falo da favela porque nela é meu lugar. Haga roots, mento. África, oceanos, mento. África, onde pisei, conquistei. Amizade, lancei. Que balada na quebrada, não pago de rei. Cê é pra falar de quem? Ao chegar, somente. Já pia, já pô, eu também. Cê é pra falar, falei. Cê é pra somar, somei. Cê é pra firmar, firmei. Cê é pra chapar, chapei. Cê é pra falar, falei. Cê é pra somar, somei. Cê é pra firmar, firmei. Cê é pra chapar, chapei. Sobrevivo do apetite de vencer. Eu vivo no regime, proceder tem que ter. A fé fortalece nossa corrente. Sei que o poder depende da nossa gente. FB, a sigla assina, funk, buia. SP, nativa, rima de postura. Haga roots, mento. África, oceanos, mento. Quando acredito na necessidade, quem não é criativo, escreveu, não leu. É prejuízo, se cresceu, fodeu, prego, tá fudido. Burro é o ser que limita, sabe? Segue aquele que finge não viu. Soldado gela na guerra, não é guerreiro. Aqui existe a miséria, porque há dinheiro. Fim do chupinho, tem destruído. Sem senda mim, zumbi, rima sim. A fim de progredir, evoluir, concluir. Julgar você, não cabe a mim. Se é pra falar, falei, ao chegar, somei. Se eu já vejo a porra, eu também. Se é pra falar, falei. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra chapar, chapei. Se é pra falar, falei. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra chapar, chapei. Se é pra falar, falei. Se é pra somar, somei.